luz num doce olhar. Luz de Jones, canta e seduz, chute em leve andar, conduz o meu conhaque. É uma viagem devagar, inventa os nomes e o lugar. Café Luz. Num doce olhar.